Patrão e Salvador, boa noite, azul 2795, nível 180. 2795, acho que a identificação voa bom, 47 está chegada bom. Faz ajuste em Salvador, 0-5, reporte para a descida. 0-5, ajuste, voa bom, reporte para a descida. 2795. 2795, contato para 65 milhas, são 7 para 12. 2795. Sul 91148, acione identificação. SV a chegar na área para nível 060. Boa posição e sabe o ajuste em Salvador no 0-5. Confirme velocidade indicada. Sul 91148, tem condições de manter 270 até posição estável. Sul 91148. Aí, acionamento 2043 na 612. 3 horas, chama para o táxi 2043. 3 horas, chama o táxi 3043. Star 07, confirme que irá realizar o RNAV da pista no 07. 1075. Azul 9148, autorizado direto para a Vitor 366. Ok, direto de Serra Vitor 366, Azul 9148. Controle Salvador, Azul 2795, ideal de descida. 2795, desça para o nível de voo 070, ajuste no 015. Desce nível 070, ajustado no 015, Azul 2795. Para o táxi 2043, 186 a bordo, 4 horas e 7, Galeão. 2043, segue via Índia Alfa no ponto de paradão, 10, torre 1, 18, decimal 6, quem legal, no 0, no 5. 20 no 5, Índia Alfa, ponto de espera, 18, 6, 2043, boa noite, obrigado. Azul 2795? 2795, precisa. É, continuando a prova, a posição inteira vai ser a proa do Serra Vida 366. Azul 2795, após Bonf, foi pelo. Afirmo, mas após pelo só vai ser o fixo, porque não coincide com a terminada. Azul 2795, após pelo, vai ser a Vitor 366. Após pelo, Serra Vitor 366, Azul 2795, grato com informação. Azul 2795, mantenha a indicada de 2209, número 3, na aproximação. 2209, número 3, na aproximação, 2795. Azul 91148. Gorjeta para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da Pistona 0, reporte autorizado. 2.500, sou autorizado RNAV da 10, é 1.014? No 0 no 5. 2.500 e 1.500, do 2.940. Carro 07, após Mari, Voitape. Do 2795, reduza para 2009. Reduz para 2009, azul 2795. Controle Salvador, boa noite, Gol 2043, perfil da Olinda Mó, ativa, passa 2000. Gol 2043, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 360. Ok, perfil 360, seria possível voar direto da El? Autorizado Leda, Gol 2043. Leda da presente, 2043. Par 07, repasse para descida. Par 07, autorizado descer para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Azul 2795, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 240, está limitado pela magnética 120 de Simbra. Curva à esquerda, proa 240, confio magnético 120 de Simbra. Matheus. Gente, Azul 2795. Par 07, após ITAP, voitaça, autorizado final do procedimento NDB Delta Mike Echo Zulu da pista 1-0, reposta habilitada. Casa. Azul 2795, prossiga. Poderia só ir para a SIC Simbra? Controle. Poderia soletrar esse fixo Simbra? Nós não estamos achando aqui nosso banco de dados. Índia Serra. Confira. Índia Serra. Índia Serra, graças. Par 07 copiou o controle. Após ITAP, foi TASA. Autorizado o final do procedimento NDB Delta Mike Echo Zulu da pista 1-0, reporte estabilizado. Par Azul 2795, autorizado a descer para 4000 pés. Ajuste no 0 no 5. 4000 no 0 no 5, azul 2795. Visou azul 9148. Azul 9148, completo final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 186, 9148, boa viagem. Jogou 2043, poderia levar a morte lá na presente? 2043, agora sua ordenança, eu vou centro Recife. Nossa, sua escuta, obrigado. O 2795 tem condições de reduzir para 1809? Reduzindo 1809, até 170 tem condição, 2795. Quem se reduza para 1709 vai seguir um P3 que está com 1809 de ground speed. A gente vai reduzir para 170 indicado, 2795. O 2043 autorizar direto, Mosca. Direto, Mosca, 2043, obrigado. Azul 2795, seu novo limite será a magnética 100 de Simbra. Confirmando que ele é Mike 100 de Simbra, Azul 2795. Sou 2043, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Recife 2835, 251, voo 2043, boa noite. Pois, bom voo. Do 2795 está a 20 milhas noroeste de Salvador, reassuma a navegação, VCA Vitor 366, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da Pistão 0, repostabilizado. Boa, pronto, Serra Vitor 366, desce para 2500, autorizado o procedimento, repostabilizado, do 2795. Azul 91148, segue via Alfa Juliette, cordão 01. Solo é o Gol 973. 73 da Guarda de Papa pro Galeão, prepare a Dael. Dael, sim, guarda. Azul 2795, passando Serra Vitor 366, visual cotista. Azul 2795, complete nosso procedimento, transmissor Salvador, frequência 1118.95, correção. Chama Torre Salvador 1118.6, Azul 2795, até mais. É, bom pouso. Salvador, boa noite, condicionário 63-10, autorização, restrito, informação Júlia, na posição 03. 63-10, guarde para Puca, a saída. Puca, Puca Jamo? Puca Jamaru. É. Alô. Minha 313, voe Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf e desça para o nível de voo 050. Ajuste na 095. Barulho, nível 340, temos a informação Juliette. Gente, prepara a saída da Eola da Morte, vou aguardando a cópia, número 2. Estado bom, seu Sanemia 3, eu não 3. 973, por favor, cópia. Galeão 360 autorizado, veio pelo novembro 857, decola a pista 10, direita, Nadael, Leda, Irume. 5410, transponder, controle 12080. Zero to zero, Rio and 8105. Azul 2782, request flying Sierra Vigo 368 or 366. Correto, chame pronto na 10. Botará. To land, fly Mari position. Now fly Mari, Azul 2782. Pronto, Fábio. Prossiga, escuta. Fortaleza, 370, aprovado. Via pelo Lula 9 até Bangu, após direto a Bugo, direto Fortaleza. Decola a pistona 0, curva à esquerda, no perfil da Momo, tensão pro ti. 5415, transponder, controle em 120, decimal 80. Afirmativo, 370, aprovou. Pelo Lula 9, Bangu, Abugô e Fortaleza. Decola no 0 esquerda, Momo Frotinho, 5495208. Correto, chame pronto, na 2. Chama aí. Vamos, Salvador, boa noite, Azul 2795. Alfa Quilo para o Pátio 34, Romeu, posição. Alfa Quilo para o Pátio 3, o Azul 2795, confia em posição. Aqui eu tenho aqui é 4, Romeu, porém pode ser que mude aí, fique atento ao balizador. Aqui então, 2795. Falou, é o 6310, já tem alguma previsão na autorização? Copia? Tá pronto, pode. Autorizado Recife, 350, via Pesolo 17. Decola pistona 0, curva esquerda, no perfil da Cuca, transição Aracaju. 5412, transponder, controle 12080. Está autorizado, senhor, foi meio entrecortado aqui de algum ruído aqui na cabine, pode confirmar para a gentileza, por favor. Autorizado para Recife, o nível 350, via o Pesolo 17, decola da pista 10, primeira esquerda, no perfil da Puca, transição Aracaju. 5412 o transponder, controle 1208. Muito obrigado, desculpa, repetir novamente, é o nível 350, saída Puca, Aru, decolando pistão 0 por da esquerda, via Pesolo 17, 5412 no transponder, 1208. A ordinária 63-10, está pronta para pushback a frente. Correto, cotejamento. Já está pronto? Pronto. Autorizado, chame táxi. Agora o táxi 63, vamos ver. Está 3895, pronto, bota. Prossiga. Guarulhos, 340 autorizado, via Pesolo 1-0. Decola da pista 10, primeira direita, Nadael, Leda, Mótimo. 5427, transponder, controle 1208. 3895, está autorizado Guarulhos, nível 340 para confirmar. Amplo 10, curva direita após a decolagem 1-0. Dael Leda, Mótima. 5424 é o transponder 1208, controle, está 3895. Correto, chame pronto na 8. Chamará. Solo retornando até 3895, confirma nosso transponder é 5427. Afirmativo. Sana 6313, após bom, se foi Zé Vitor 367, Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, responsabilizado. Portão 10, autorizado, chame TAC. Pode passar, vou 1-9. La valore approccia di città Felicio. Go ahead. Request a restriction. Fly direct to service 360 Azul 272. My head is 360. 18-6 096 para Fortaleza, Ceará. Aguarde para a Copa. Prepare a bomba. Vamos na escuta, obrigado. Para a foto, prepare a subida da El. Salvador, 3858, aguarde, tu fuxa. Salvador, é o Gol 1973 para o TAC 170, aguardo 320 Guarulhos. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1015 é o ajuste, boa viagem. Pátio 1 no Índia, 1895, 1015. Tá 3858, coordena a equipe de solo após o Gol, a retaguarda inicia no 2, chame táxi. Afirmativo, Gol, a retaguarda livrando, a gente inicia, chama táxi, 3858, tá? Tráfego com 1095. Clear to air dance from A1 here. And 2500 feet, Canadian 015, clear, and everyone wait 1047. Roger, welcome to the stand, thank you. Motion out of the airfare, over there. 3-1-3, complete final do procedimento, chama 2 Salvador, frequência 118, decimal 6. Transponder, e 1208, o controle de Salvador, o Gol 1095. Correto, só confirmando o transponder, 5420, chame pronto na nave. 5420 está pronto. Rodrigão, ai. A cefatina. Com Deus. 096, pronto, 19. Portão 9, autorizado, chame táxi. Ele vai chamar o táxi, 096. Azul 9271 no pronto copy. São Paulo, Campinas, 320, via Pelo 90, até a Pobase, pois o Pelo 16, e segue conforme. Fala pista 10, curva direita, no perfil da DAEL, Lida, Mótima. 5440 é o transponder, o controle em 12080. Câmera 310, contato radar na decolagem, via saída Pulca, sub e manter, nível de voo 350. Câmera 310, confia o controle. Confia o controle, 350, confia. Do 4298, via chegada a Mares, desça para o nível de voo 050. Ajuste na 095. Táxi, o 3858. 171 a bordo, 2:50, autonomia zero, né? João Pessoa. Direito da Índia, ponto de espera 18:60 no ponto de espera e o ajuste 1015. Boa viagem. 10 no 5, 18:60 no ponto de espera. Uma boa, boa noite, obrigado. Treinamento 138 no 5, no 08. Tudo setor aguarde o 38 no 5. Aguardo. Segura, né? Mais. Alfa teste da Juliette. Estamos com 117 a bordo, 117 a bordo, 3:03 de autonomia, alternativa Teresina. Pátio 1, Taxiway Índia, no ponto de espera é com a torre em 18:60, ajustado 1015. Boa viagem, 1096. 1015, livre taxa Pátio 1 Índia, ponto de espera da 10:18:60, 14 Salvador, 1096, boa noite, muito obrigado. Solo, boa noite, o Gol 2175 da Juliette, portão 04, autorização Guarulhos. 2175, aguarde copo, prepara a Dael. Aguarda a Dael. Então, 38 no 5 após o Gol retaguarda, inicia no 8, chame táxi. O Gol está 38 no 5? 3:05 após a passagem, está autorizado o pushback, vai chamar ataque, 3:05. Sono 973, boa noite. Contato radar na decolagem, via saída da El, subiu uma pena. Ou 360. Via da El, 360, rua 973. Ele poderia coordenar para o Adileda ou Irome, para o 1973? Sono 973, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, gol 1973, obrigado. Gol 2175, está pronto para o pushback acionamento e, se possível, copia durante o tarde. Gente, tá, copia. Momento. Copia. Guarulhos 360 autorizado, VPU 10. Para a pista 10, primeira curva direita, depois cima da L, lida, mote. 5434 transponder, controle ainda 208. Autorizado Guarulhos 360 via Upper Zulu 10, da El Leda Mortiba. O transponder 5434, gol e o controle 1208, gol 2175. Sim, o correto controlamento aguarde para o push, 2175. Aguarde para o push. 6313, Juliette, 612. 612, do 4298, após etapa, e foi ser a Vitor 366, desça para 4000 pés. Ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, é possibilizado. Ok, após etapa, o 3... Romeu, chamar estabilizado, azul 42 na Zero. Sui Índia, no ponto de espera, com a torre 186, ajustado 1015, 3895, boa viagem. Obrigado, Patiluno, via Índia, com a espera, chama 18.6, quanto próximo, 2782, Alfa Quilo, parte 3, posição 4 Lima. Mas fique atento ao sinalizador no partido. Sim, Alfa Quilo, parte 3, posição 4 Lima, cara. Azul 4298, autorizado a separar 2510, já posso estabilizar. 2510, azul 4298. Voo 2175, coordene com a equipe de solo após o TAN retaguarda, iniciando 4, chame táxi. Posso TAN, está autorizado, 2175, reporte táxi. Salvador, boa noite, é o TAN 3858, decolou o perfil Momo. TAN 3858, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantenha nível de voo 370. Fábio, 370 Momo, quando possível a proa da posição Frotico. Faz coordenação com o Centro Recife, TAN 3858. Obrigado. Voo 9973, chama o Centro Recife, frequência 128.35, Altena 125.1. Poderia confirmar com o voo 973? O Centro Recife, frequência 128.35, Altena 125.1. Centro Recife, 128.35.1, obrigado, uma boa noite. Noite, bom voo. autorizado, azul 4298. Semi torre 198 decimal 62. 18,6. Para o táxi Gol 2175, 4 horas e 10, a Leão, POB 176. Tá. Vamos, cruzando 2000. Canorminha subou 370, tá do radar no decolado. Falou 370, Gol 096. E a Índia, enquanto espera 186, obrigado, boa noite. 2175. Controle o Gol 0096? Diga. E aí, seria possível coordenar para o Difruti, para o 0096? Negativo, tráfego na aproximação, na chegada bom. E tem um tráfego que acabou de decolar para frente. Já positivo, então. Obrigado. Para 235, boa noite, identifique, desça para 4.000 pés, chegada bom. Táxi Via Alfa, reporte antes da direta.